Conversas em Rede. Saiba agora os nós que unem esta rede. Com Armando Melo. Sou Armando Melo, estou com as Conversas em Rede, através da Rádio Boa Nova, em 100.2, ao domingo às 9 e à segunda-feira, às 19. Hoje temos connosco o Diácono Francisco, da Unidade Pastoral, e a sua doutora Teresa Mendes Costa. Bom dia e obrigado por terem aceitado este meu convite. Um cumprimento especial para os nossos ouvintes. No último programa em que estivemos, falámos da exortação apostólica do Papa Francisco, a mais extensa desde sempre, com 288 pontos, embora com assuntos diferentes, que pretendem tocar toda a sociedade. Hoje vamos ver um capítulo dedicado à doutrina social da Igreja, um assunto que tem dado muita popularidade ao Papa Francisco, levando alguns a pensar que o Papa é marxista ou algo parecido, que, como todos sabemos, este sistema também faliu. O que o Papa tem referido está tudo contido na doutrina social da Igreja e era bom que todos consultássemos. Esta parte da exortação mostra como os pobres estão cada vez mais pobres, enquanto os políticos fazem uma gestão de voto, de populismo. Ao mesmo tempo vemos como grandes multinacionais estão cada vez mais poderosas para os seus administradores, gestores, diretores, enquanto que o operário tem cada vez menos direitos. Sou doutora Teresa Mendes Costa, sou senhor Diácono Francisco, e penso que poderíamos começar por aqui. Talvez depois também o Francisco possa falar um pouco sobre aquele documento da doutrina social da Igreja. Portanto, se entenderem, começamos já desta forma. Se entenderem que devo acrescentar mais alguma coisa, também poderei fazê-lo no sentido que estava a levar. Portanto, se entenderem já comentar, comentamos. Se não, eu posso aqui dar mais uns tópicos. Há pouco eu falava nas empresas e hoje verificamos como começam a haver empresas com mais poder do que propriamente alguns estados. Verificamos como as empresas hoje também se estão a impor, em muitos casos, à própria política, e hoje verificamos que as próprias universidades, a troco de receberem algum, acabam por ficar de alguma forma também dependentes, e nós vemos que depois aparecem universidades com a sala EDP, com a sala PT, com a sala Vodafone. Portanto, tudo isto para dizer que realmente há aqui umas grandes injustiças, e o Papa tem referido isto. Eu acho que sim, mas tudo isso vai radicar, aliás, é o Papa que o diz e a gente também o confirma no dia-a-dia, nas nossas relações. As pessoas hoje em dia são consideradas, não são consideradas pessoas, são consideradas, como o Papa diz, bem de consumo, e daí quando não presta, descarta-se. Portanto, não é só as coisas que são descartáveis, nós estamos numa época em que tudo é descartável e a pessoa também. E, por outro lado, nós vemos que assistimos, o facto de estar a referir a essas empresas, à idolatria do dinheiro. O dinheiro é que serve, o dinheiro, só o lucro é que interessa, a pessoa, exatamente porque é um bem de consumo, só interessa enquanto fornece dinheiro à grande empresa. E acho que isso, por trás disso está a ausência de Deus, evidentemente, porque se pensassem um bocadinho no que Deus, como é que Deus criou o mundo, como é que Deus criou a pessoa, e o que é que ele pretende, foi feita à imagem e semelhança dele, portanto não é propriamente uma coisa que se descarte quando já não nos serve. E hoje em dia não há dúvida nenhuma que a gente assiste a uma indiferença profunda, e esta semana concretamente na televisão vi uma notícia que veio de encontro ao que o Papa aqui dizia, né? Que o Papa diz que quando o dinheiro na bolsa baixa é logo notícia, mas se uma pessoa é maltratada, nem sempre isso interessa aos outros. E o que eu vi na televisão vinha confirmar isso. é que uma criança que faça uma coisa bonita e que seja realmente o expoente da bondade e o reflexo de Deus, isso não é notícia. No entanto, a criança pega no gato e que o lança até o quinto ou sexto andar, já não sei que andar era, e o gato ficou com a perna partida, isso foi notícia. Quer dizer, e repetiram isso a todos os noticiários. Quer dizer, isto é a prova de que realmente a pessoa não interessa. As pessoas, hoje em dia a sociedade não liga à pessoa. Não sei se o Diácono concorda comigo, se não. Mas é que realmente nós somos, hoje em dia, coisas. Não, e há um individualismo profundo que só lhes interessa, o outro só interessa na medida em que ele lhe serve. E acho que isso é uma das coisas que o Papa, aliás, carrega bastante. Muita desumanidade em tudo isto, não é, Francisco? Sem dúvida. Primeiro que eu quero saudar os nossos ouvintes, saudar aqui a mesa, a doutora Teresa e o Armando, e dizer que, primeiro, gostava de partir um bocadinho antes nesta reflexão para vermos o contexto em que o Papa fala deste assunto. E o contexto é no capítulo 2, que leva este título, Na Crise do Compromisso Comunitário. E nestes dias ouvi ao Patriarca de Lisboa, em entrevista foi ontem, mas já disse estes dias, porque a gente aqui, em entrevista à TV24, passa publicidade, em que falava precisamente deste como um objetivo, quando o jornalista lhe perguntou, Sr. Patriarca, diga-nos, faz favor, quais são as suas linhas, as suas prioridades. E o Patriarca de Lisboa, o Dom Manuel Clemente, dizia assim, para mim é tornar o evento de Cristo, a pessoa de Jesus Cristo, a sua mensagem, viva nos dias de hoje, aquilo que recebemos, uma tradição atual. Segundo lugar, é levar a que este encontro pessoal com Cristo se viva num contexto comunitário. E desenvolveu imenso esta segunda parte. Não é? Porque é que eu pego nestas declarações do Patriarca de Lisboa? Porque precisamente este segundo capítulo leva este título, Na Crise do Compromisso Comunitário. Ou seja, é porque a sociedade atual não se estrutura como uma comunidade, mas como uma multidão de anónimos. Não é? Recordo-me aqui aquelas palavras de Pio XII, numa das suas encíclicas, que diz povo e multidão se distinguem, porque povo tem uma identidade comum, é um caminho comum. Multidão não, é um conjunto, uma massa anónima. Não é? E nós estamos a ver que o resultado, a degeneração de todos aqueles movimentos totalitários que vieram no século XX, degenerou nesta que procurava precisamente o esvaziamento da dignidade pessoal, da pessoa individual como um sujeito que merece toda a nossa dignidade, levou precisamente esses socialismos, esses marxismos, mas também todas as outras formas de alienação nazista e o capitalismo que hoje vivemos, todos esses movimentos ideológicos, políticos, económicos, levaram precisamente a um esvaziar desta dimensão comunitária da pessoa. Somos um ser em relação aos outros. O meu eu depende do tu. Há aqui uma alteridade que se perdeu. Na crise do compromisso comunitário. Estas são palavras, diríamos assim, é a moldura que o Santo Padre serve para falar. E depois há estes exemplos que a doutora Teresa há pouco citou e bem, quando falava é a notícia. A bolsa ter caído 2 pontos e faz-se um tremendo alarido, mas não é notícia a morte de uma pessoa, quer dizer, um sem-abrigo que morre regelado em numa qualquer cidade. Ou seja, o Santo Padre, o Armando há pouco falava na sua introdução muito, muito concisa, que o Papa foi, inclusivamente, por causa deste capítulo 2, apelidado de que será que o Papa é marxista, é de esquerda, defende os seus valores, uns valores muito próximos da esquerda. O José Manuel Fernandes, o antigo diretor do Público, e jornalista de grande reputação em Portugal. Agora está, salvo erro, a dirigir a revista de uma fundação qualquer ligada à política e à cidadania, sobretudo à cidadania. O José Manuel Fernandes escreveu precisamente um artigo no Público que tinha este título: o Papa marxista? Não, é apenas católico. E eu acho que aqui está muito interessante, neste título, está muito interessante esta maneira de ver e este posicionamento do Santo Padre. A verdade é que o Santo Padre não tem outro objetivo senão recordar os princípios da doutrina social da Igreja. Nós, para melhor entendermos já a receptividade por parte do Papa das críticas de que ele foi alvo, podemos nos socorrer de uma entrevista que ele fez na altura do Natal ao jornal La Stampa, um jornal italiano, em que precisamente o Papa diz: eu fiquei surpreendido quando me chamaram de marxista. A verdade é que tenho amigos marxistas, mas deixem-me vos diga que o marxismo é um sistema que falhou redondamente. Falhou redondamente. E, portanto, ao Santo Padre, não é? Não se interessa mais este ou aquele posicionamento ideológico. Ao Santo Padre interessa a verdade do Evangelho traduzida para os tempos concretos. Este é o exercício que o Papa procura fazer neste segundo capítulo do Evangelii Gaudium. É procurar o tal discernimento evangélico à luz dos sinais dos tempos. E o que são os sinais dos tempos? Atenção, esta categoria, este princípio de sinais dos tempos foi instituído pelo Vaticano II na Constituição Pastoral Gaudium et Spes. E muita gente usa esta expressão, os sinais dos tempos, mas usa mal. Eu também já agora, se o Armando me permitir, vou dar aqui o esclarecimento. É que quando o concílio, e depois daí o magistério papal, fala de sinais dos tempos, e esta expressão até saiu do âmbito eclesial e está sendo usada por um conjunto de outras referências, esta expressão pensa-se que é do género: os sinais dos tempos, a Igreja tem que estar atenta aos sinais dos tempos. O mesmo é dizer, à vontade do coletivo, a coletividade, por um esquema de maiorias, está a levar a humanidade sob determinados princípios. E então, se a Igreja tem outros princípios, nós devemos procurar pautar os princípios da Igreja com os princípios da maioria. Porquê? Porque os tempos, ou mesmo é dizer, os homens que fazem o tempo, que vivem no tempo, que requerem determinados concepções, determinados valores. Isto é um erro, porque não é isto que o Concílio diz, nem isto significa os sinais dos tempos. Sinais dos tempos não é o que os homens de hoje querem para os tempos de hoje. Sinais dos tempos é o que é que Deus quer para o tempo em que vivemos. Os sinais dos tempos é uma categoria teológica. O que é que isto significa? Vem de Deus. Deus, no hoje da sua história, no hoje da história dos homens, olha para aquilo que é o caminho ou o descaminho da humanidade, não é? E faz suscitar pelo Espírito Santo, no coração dos fiéis, no seio da Igreja, as motivações e os princípios necessários, as luzes necessárias para poder orientar a vida da humanidade. Este é que é os sinais dos tempos que nós reclamamos e precisamos urgentemente de constituir. Portanto, o Santo Padre também aqui no Evangelii Gaudium fala precisamente disto. Estejamos atentos aos sinais dos tempos. O que é que Deus nos pede hoje, como comunidade crente, como povo a caminho? Recordo aqui, uma vez mais, a Lumen Gentium, não é? Aprouve a Deus salvar-nos em povo. Não nos salvamos individualmente. A salvação é um dado coletivo, melhor, comunitário. É uma palavra mais densa do que coletivo. E por isso o Santo Padre coloca-nos este desafio, não é? Viver um renovado encontro. Nós usamos isto. Isto estamos aqui que pode parecer um tanto ou quanto teórico, não é? Tem repercussões do ponto de vista prático extraordinárias. Nós vejamos como, por exemplo, nas nossas comunidades cristãs, cada vez mais se dilui este nexo de comunidade, cada vez mais se esvai este sentido de pertença, cada vez mais se dissolve este sentido de identidade comum, não é? As pessoas estão cada um por si. preocupadas com a sua vidinha, com as suas coisas, não é? Nós andamos às vezes a matar-nos, nós agentes de pastoral, a pedir colaboração às pessoas, ninguém tem tempo para nada. Ninguém tem tempo para nada. Ninguém quer, ninguém ganha, ninguém tem disponibilidade interior, não é? A rarefação dos laços comunitários, quantas das nossas celebrações litúrgicas, não é? Não são celebrações em que uma multidão está reunida e não uma assembleia está reunida, não é? O sacerdote, no missal, a primeira rúbrica do missal é assim, não é? Antigamente, para nós vemos até a mudança que o Concílio Vaticano II operou na forma de ver a Igreja, o missal antigo começa com esta rúbrica, é a primeira palavra das rúbricas, como se celebra essa missa. Quando o sacerdote está preparado, sacerdos paratus, em latim, o missal novo, a primeira rúbrica começa, quando a Assembleia está reunida, populo, uma tradução latina, congregata este, lá está. Ou seja, muda-se aqui uma maneira, há uma maneira nova de entender a realidade comunitária, a realidade eclesial, como uma assembleia, um povo reunido. Façamos um exame de consciência. Será isto que é a nossa comunidade cristã? Uma assembleia reunida, convocada pelo Espírito Santo? Ou uma pequena multidão? Portanto, esta minha primeira intervenção vinha neste sentido, Armando. Contextualizar que estas dificuldades que aqui aparecem vêm sob este égide, sob este título, na crise do compromisso comunitário. Dá um beijo nos três filhos, o dia passa a correr. Chega a noite fria, escura, nem uma história para ler. Perde tempo no vagar de quem já não sabe o que é viver. Solta o riso entre soluços, já não tem nada a perder. Faz a soma das idades, multiplica por sofrer. Cada dia mais um passo, chega à noite sem morrer. As sobras do almoço, mete mais água a ferver. Sente o corpo já cansado, já não sabe o que fazer. Perde o tempo no vagar, quem já não sabe o que é viver. Solta um riso entre soluços, já não tem nada a perder. Faz a soma das idades, multiplica por sofrer. Cada dia mais um passo, chega à noite sem morrer. Dança a roda viva do calor, viva a sorte de quem tem amor. Sorte de quem tem amor. Estamos com as conversas em rede através da Rádio Bonova em 100.2 ou através da radiobonova.com ao domingo às 9 e à segunda-feira às 19. Conversamos com o Diácono Francisco da Unidade Pastoral e com a Doutora Teresa Mendes Costa. Falamos do Papa Francisco, um fenómeno de popularidade mesmo para os que não são cristãos católicos. O assunto de hoje é a Exortação Apostólica, o documento mais extenso desde sempre, com assuntos diferenciados que nos tocam a todos, independentemente de sermos cristãos católicos ou não. Francisco, eu ainda tinha vontade de voltar àquela primeira parte para referir, de facto, este mundo em que vivemos e em que o Papa alerta para as injustiças de toda a forma, efetivo, quer dizer, injustiças em que o que há pouco referiam, em que parece que os animais têm mais valor do que os homens, do que as pessoas humanas, injustiças, portanto, em que uns têm tudo e outros não têm nada. E eu estou a ver, eu tenho aqui à frente uma revista que diz: metade da população pobre mundial tem tanto como 85 dos mais ricos. Quer dizer, isto de facto é uma injustiça. E perguntas, como é que os operários, que são a maioria, podem sobreviver, podem constituir família, podem ter casa, podem casar-se? Como é que pode ser quando, de facto, há uma falta de sensibilidade, em que eu há pouco tentava falar disto, quer dizer, quem ganha são os administradores. Daqui a pouco também me estou a chamar marxista. Quem ganha são os administradores. Quem ganha são os diretores. As grandes empresas têm depois mais uma equipa que não faz praticamente nada a não ser abrir portas, em que se reúnem se calhar duas ou três vezes por ano, mas que levam balúrdios. E o Zé tem que pagar. Quer dizer, portanto, no fundo, o importante é que a empresa cresça, é que uns tantos que estão nos lugares cimeiros cresçam, e depois o resto ou vai para a rua e não tem emprego, e que se desenrasque, que viva debaixo da ponte, ou que viva na rua, ou noutro lado qualquer, ou então que viva, de facto, diante daquela miséria. Eu, há pouco tempo, estive numa reunião em que se dizia algo parecido com isto. O desemprego vai continuar. Nos próximos 20 anos, eles diziam, graças à informática e aos robôs, 47% dos atuais empregados vão para o desemprego. Quer dizer, isto, de facto, onde é que isto vai parar face a estas injustiças todas, face àquela preocupação de uns terem tudo e os outros não terem nada e ficarem indiferentes perante estas situações? Não sei, se entenderem. Não, eu acho que o mal, quer dos ricos, quer dos pobres, é um consumo exagerado, porque como sou mais velha que qualquer um dos dois, o Sr. Diácono ou o Sr. Melo, eu lembro que na minha infância havia também gente muito pobre, mas constituía família e vivia com dignidade, mas trabalhava e tentava desenrascar-se. Esta economia mata, não é? Porquê? Continua mais à frente, porque o ser humano é considerado em si mesmo como um bem de consumo que se pode usar e depois deitar fora. Assim, teve início a cultura do descartável, que aliás chega a ser promovida. Portanto, neste aspecto, continua o Papa, os excluídos não são explorados, mas resíduos, sobras. Bem, de onde é que isto vem? O Santo Padre, na tal entrevista, que por alturas do Natal se referiu, disse precisamente com clareza, citando estes números, o que é que pensava. E concluiu que desenvolveu-se uma globalização da indiferença. Uma globalização da indiferença, exatamente. Eu acho que isso é muito grave. De onde é que isto tudo vem? Vamos também ver. Há pouco falava do ponto de vista da Igreja, e da teologia e da, melhor, da pastoral, da forma como a Igreja se entende, não é? A crise de compromisso comunitário. Agora falava do mais do ponto de vista social, não é? Este capitalismo desenfreado, não é? Nasce, não é, a partir de uma teoria económica que o Santo Padre, nesta encíclica, quer ver destruída. É interessante, não é? Porque nós, se olharmos para o século XX, vamos ver um conjunto de documentos em que o magistério sucessivo dos papas criticou as aporias, os erros do marxismo, né? Do comunismo. E pela primeira vez temos um documento que aponta que o que está no sentido oposto também não é melhor. O capitalismo desenfreado também não é melhor. Bem, de onde é que isto vem? Vem deste homem que já temos tantas vezes ouvido falar nos telejornais, as teorias de Keynes, o keynesianismo económico. Qual era esta teoria, para termos uma noção? Uma das teorias de Keynes é esta. O mercado tem que ser livre. Não se pode reger por princípios estatizados pelo qualquer Estado. A teoria económica do ultraliberalismo capitalista leva a este sentido, a esta noção. A função do Estado deve ser simplesmente garantir o bem-estar social dos mais frágeis, na medida das suas possibilidades. Porque, a nível do capital, a nível do mercado, ele deve ser livre. Deve obedecer apenas a uma instância, diz Keynes, ao espírito animal do empresário. É a única instância a que deve obedecer o mercado livre. São expressões, são expressões da teoria económica capitalista de Keynes, que, vamos ser claros, foi isto que foi imposto em prática nestas últimas décadas, não é? Depois da Segunda Guerra Mundial, foi isto que foi posto em prática, não é? O Estado, cada vez mais com menores poderes na gestão do mercado, e apenas e tão só a criar um sistema de Estado social que garanta a possibilidade dos mais débeis a terem acesso ao mínimo digno para a sua sobrevivência. E a gente até nos parece bem, então há aqui uma certa bondade, mas depois o Santo Padre critica que esta teoria estava, eu agora queria lembrar-me da expressão inglesa da teoria, que vem também da escola keynesiana. Então, se o mercado livre só deve obedecer ao espírito animal do empresário, podermos ir perguntar como é que depois o Estado só fica com essa parte da regulação de um Estado social, de conforto social, como pedia Keynes. E a questão está aqui, porque uma teoria derivada da escola keynesiana diz assim: se nós deixarmos livremente os ricos investirem, os empresários investirem, o grande capital investir, né? Isto vai gerar... Essa gente tem que pagar impostos. Né? Essa gente tem que pagar impostos. Portanto, se nós não abolirmos todas as regras e deixarmos que eles façam o que querem, que seja mesmo o capital a dominar e o mercado bolsista sem qualquer prisão, eles vão acumular, como um copo se enche de água. O copo vai se enchendo de água com o acumular dos rendimentos dos ricos e, segundo as teorias keynesianas, quando o copo ficar cheio, vai transbordar. E ao transbordar, vai dar de beber aos outros que não têm copo. Isto é a teoria keynesiana do copo. Ou seja, nós, para percebermos, o Estado não se imiscui, não tem regras, não cria balizas a nada do que diz respeito ao mercado livre. O mercado é livre, faz-se o que se quer, não importa o quê. O Estado só tem a função de proteger os mais fracos. O empresário obedece simplesmente ao seu espírito animal. O copo vai enchendo, o copo do empresário, com lucro, lucro, lucro, lucro, lucro, lucro. Ninguém se importa. Porquê? Porque isto vai ter uma vantagem boa. Quando o copo estiver cheio, o copo vai transbordar E esse lucro subjante vai salvaguardar os mais pobres e débeis, através dos impostos, através dessas coisas todas. E isto foi a teoria. Havia uma certa bondade nisto. Nós vamos deixar os ricos serem muito ricos, porque quando os ricos, quanto mais ricos são os ricos, mais vai sobrar do copo para ajudar os pobres. O Papa teve uma expressão que já está a fazer sucesso nas escolas económicas. Ainda há dias houve a Universidade Nova de Lisboa, que tem o melhor curso de Portugal em área de economia e um dos melhores, mais bem cotados a nível mundial, o curso de economia da Universidade Nova de Lisboa, organizou uma palestra sobre o pensamento económico do Papa Francisco. Porque ele diz, perante esta teoria, ele chamou uma outra teoria, nessa entrevista que fez, que é a teoria do copo mágico. Ele acrescentou a palavra mágico. Porquê? Porque é o que ele diz. Disseram-nos que quanto mais nós deixamos o mercado livre e os ricos enriquecer, quando aqui o copo estivesse cheio, transbordaria e ajudaria aos pobres. A verdade é que quando o copo está cheio, magicamente cresce o copo. Quando o copo está cheio, magicamente cresce o copo. Cresce mais um bocado. Ou seja, nunca chega a transbordar. Nunca chega a transbordar. E estas teorias económicas que estão hoje aí na berga, e nós somos governados por isto, é isto que o Santo Padre quer dizer. Perdido no teu corpo, perdido nesta estrada, perdido nos segredos por toda a curva fechada. Palavras, diz-me palavras. Acredito no que dizes, acredito no que fazes, acredito no sentido de cada sombra que trazes. Palavras, diz-me palavras. E dizes que está tudo normal, mas é a loucura total. Não quero sair desta festa, porque afinal o que resta é dizer. Quero um pedaço, quero o teu cumprimento, quero a vida um pedaço, quero a cor do dinheiro. Quero um pedaço, quero o teu cumprimento, quero a vida um pedaço, quero a cor do dinheiro. Não gosto do futuro, não me lembro do passado, sou um filme em que me vejo um circuito fechado. Palavras, diz-me palavras. Conta-me o que vês, não me contes a verdade. Tenho pé em cada esquina, qual delas tem mais vontade? Palavras, diz-me palavras. E dizes que está tudo normal, mas é a loucura total. Não quero sair desta festa, porque afinal o que resta é dizer. Quero um pedaço, quero o teu cumprimento, quero a vida num pedaço, quero a cor do dinheiro. Quero um pedaço, quero o teu cumprimento, quero a vida num pedaço, quero a cor do dinheiro. Normal, mas é a estamos com as conversas em rede através da Rádio Bonova em 100.2, através da radiobonova.com, ou domingo às 9 e à segunda-feira às 19. Conversamos com o Diácono Francisco, da Unidade Pastoral, com a Doutora Teresa Mendes Costa. Falamos do Papa Francisco, um fenómeno de popularidade, mesmo para os que não são cristãos católicos. Entramos na última parte do nosso programa e eu vou falar de mais, vou colocar à mesa mais uma parte da exortação apostólica. Verifica-se que o Papa dá muitas recomendações aos sacerdotes por causa das homilias. O Papa diz que as homilias devem ser curtas e bem preparadas. Portanto, isto não... Enfim, até aqui tudo bem e não surpreende. Uma coisa que me surpreendeu a mim é o seguinte. Mesmo que os fiéis estejam muito atentos, o Papa diz que as homilias devem ser curtas. Porque, do contrário, serve para evidenciar o pregador e retirar valor à missa, e retirar valor, portanto, à missão de Deus na Eucaristia. Isso é uma questão pedagógica. Eu, como dei aulas durante 32 anos, sei que se as aulas fossem compridas, as alunas e os alunos absorviam menos do que se as aulas fossem curtas. Porque a pessoa, quando está cansada, depois dispersa-se automaticamente. Por outro lado, numa homilia comprida, é muito normal, pelo menos eu sinto isso, o padre é levado a fazer espetáculo, a fazer uma dissertação intelectual. E eu acho que as homilias que convencem são aquelas que a gente sente que são vividas e vêm do interior da pessoa e não do intelecto. Eu pelo menos sou muito sensível a isso. E realmente numa homilia curta a gente apanha dois ou três pensamentos que podem, quem quer, evidentemente, que eu... É uma das coisas que eu duvido é que as pessoas nas homilias, curtas ou compridas, estejam a ouvir alguma coisa. Normalmente não estão. E se a gente chegar ao fim da homilia a perguntar o que é que o padre disse, as pessoas já não sabem. E muito menos no fim da missa, claro. Mas acho que pedagogicamente está visto que uma coisa curta facilita a apreensão do que a pessoa que estava a falar diz e serve para realmente refletir. Se é muito comprida, a pessoa perde-se. Queria dizer o seguinte. Pois nós muitas vezes, e agora não me refiro à minha localidade, mas acho que isto acontece por todo o país. Isso não é com uns, é com outros. Até em Fátima já tenho assistido isso. Muitas vezes o sacerdote pregador, em vez de se prender no evangelho do dia, não é? Ele vai galopando, portanto, ele tem conhecimento, conhece a Sagrada Escritura e de uns vai para outros, o que no fundo acaba por contrariar tudo o que se calhar deve ser. Quer dizer, aliás, eu também reconheço que é mais fácil ir galopando do que ir aprofundando, não é? Não sei se me estou a fazer explicar. Portanto, o difícil é... eu, pronto, não ter pressa e fixar-me no Evangelho e tentar apanhar. Outra coisa é eu ir avançando e isso é muito mais fácil. Não sei, Francisco. Pronto. Este é um tema espinhoso, é? Este da homilia que o Papa aqui fala, dos números 135 ou 144 da exortação, né? E eu que dias tenho que fazer, não digo todos os dias, mas quase, bem me custa, ainda hoje há pessoas que dizem, ah não, você fala não sei o quê, para os cotovelos, isto é tudo fácil, não é nada fácil, exige alguma preparação e pronto. O sacerdote uma vez me ensinou que quando cantava o Aleluia, depois há uma oração própria, secreta, Que quem lê o Evangelho reza, não? O sacerdote ou o diácono fora da celebração da missa, né? Purificai, Senhor, meu coração para anunciar dignamente a vossa... Bem, agora já no contexto litúrgico lembro melhor do que fora dele, mas e ele acrescentava: Senhor, concede-me a graça de falar com beleza, a verdade com beleza, E eu esta também é uma oração que faço interiormente. Concede-me a graça, Senhor, de falar a verdade com beleza, não é? Que atraia ao coração, que seja sincero da minha parte, que o meu coração sintonize com aquilo que estou a dizer. A questão dela ser comprida ou longa, bem, depende, não é? Depende. Há contextos para tudo. Ela deve ser, não deve ser como, como nós brincamos na gíria eclesiástica, como a espada de Dom Afonso Henriques, né? Comprida e chata. Procuremos que a homilia não seja assim, comprida e chata. Agora, claro, a homilia que resulta é aquela que leva, como diz o Papa, ao encontro com Deus, que é uma experiência da graça do Espírito Santo, que ajuda a pessoa a colher o fruto da palavra de Deus para a sua vida. É uma conversa de mãe, diz o Papa, numa das comparações que fala da homilia, deve ser uma conversa de mãe, e devem ser palavras que fazem arder o coração, primeiro daquele que prega, e depois, a partir daí, daqueles que escutam. E este deve ser o benefício da oração, da homilia. Não tanto a eloquência do pregador, ou os gestos mais ou menos rebuscados, as palavras mais ou menos eruditas. Mas é isto, não é? Uma homilia como uma conversa de mãe que abrasa o coração, o nosso coração. Lembro-me sempre de um grande pregador, da história que se conta a partir da biografia do São João Maria Vianney, um grande pregador de Notre-Dame em Paris, que pregava e enchia a catedral e falava pelos cotovelos e era uma coisa extraordinária. E alguém no final da saga dizia: o senhor é extraordinário. Olhe que as pessoas punham-se até em cima dos confessionários para o ouvir melhor. E este homem, que era humilde, disse assim: pois é, mas em Ars, ele era contemporâneo, há um padre que mete as pessoas dentro do confessionário. E eu acho aqui uma grande humildade deste grande pregador famoso. A verdade é esta mesmo, não é? A gente não, o objetivo da homilia não deverá ser pôr as pessoas em cima do confessionário para nos ouvir e nos aplaudir, mas deve ser pôr as pessoas dentro do confessionário. Há um sermão português que este ano faz 450 anos e já agora a sua irmã me permite recordá-lo, até como um aspecto cultural e religioso. O sermão da 60ª faz este ano 450 anos. É do padre António Vieira. Há pouco tempo, anunciado que me organizou um congresso em que aquele brasileiro... um é o Lima Duarte e o outro é o Duarte Lima. Quem é o... Duarte Lima ou de cá? É o de cá, Duarte Lima. Então, o Lima Duarte, o famoso ator brasileiro, veio do Brasil de propósito para declamar, para recitar esse... Tive uma pena não poder estar em Coimbra, no sermão da 60ª. E o sermão da 60ª é o sermão do padre António Vieira, em que precisamente fala... Um ensinamento aos pregadores. Eu acho que qualquer pessoa que pregasse devia ler aquilo muita vez. E, a páginas tantas, o padre António Vieira, na sua erudição, diz assim: eu não quero, o objetivo do pregador não é que o auditório goste do pregador, mas que se desgoste da vida que anda a levar. Eu não quero que goste de ouvir o pregador, mas que se desgoste de si. Esse é o objetivo. Portanto, a homilia é isso mesmo, deve levar à conversão de vida, e não tanto ser um momento de espetáculo, ou de verdades feitas, soltas. Uma conversa de mãe, como uma mãe que educa o seu filho, que lhe abrasa o coração com ternura, para que ele sinta essa experiência do amor de Deus, que o purifica, que o salva, que o resgata, que quer a sua conversão. No cimo daquela serra existe uma cruz de pedra para ajudar os que sofrem e corrigir os que erram. Sentado neste penedo, vejo o Douro lá ao fundo. Tenho frio, tenho medo. Ó São Salvador do mundo, ó São Salvador do mundo, terras de Santa Maria, hei de lá perder-me à noite. Quero lá morrer um dia. Ai, morrer é como dormir um sono profundo. Só tu escutas meus ais, ó São Salvador do mundo. Só tu me podes salvar deste viver vagabundo. Tua cruz para me guiar, ó São Salvador do mundo. Ó São Salvador do mundo, terras de Santa Maria, hei de lá perder-me à noite, quero lá morrer um dia. Ai, morrer é como dormir, dormir um sono profundo. Só tu escutas-me, ó São Salvador do mundo. Ó São Salvador do mundo, terras de Santa Maria, hei de lá perder-me à noite, quero lá morrer. Morrer é como dormir, dormir um sono profundo. Só tu escutas meus ais, ó São Salvador do mundo. Existe uma cruz de pedra para ajudar os que sofrem e corrigir os que erram. Estamos com as conversas em rede através da Rádio Boa Nova em 100.2 ou através da radiobonova.com ao domingo às 9 e à segunda-feira às 19. Conversamos com o Diácono Francisco da Unidade Pastoral e com a Doutora Teresa Mendes Costa. Falamos, ou temos estado a falar, do Papa Francisco, portanto um fenómeno de popularidade mesmo para os que não são cristãos católicos. Esta questão, em meu entender, tem mais a ver com o Diácono Francisco, pelo que não me vou dirigir à Doutora Teresa Mendes Costa. Francisco, há pouco, portanto, analisávamos a exortação apostólica, verificámos um ponto em que o Papa diz as homilias devem ser curtas e bem preparadas, e mesmo que o sacerdote pregador conseguisse ter atentos todos os fiéis, mesmo assim as homilias deviam ser curtas para que o sacerdote não sobressaia e possa retirar, eu não disse protagonismo, mas eu vou dizer protagonismo a Deus. Eu penso que esta questão, se calhar, podíamos transpor, não sei se podemos, se não, também para as homilias, mas pronto, para as animações nas missas, nas Eucaristias, através do canto. Sei lá, às vezes fico com a impressão, não sei, que não me refiro ao livro do hospital de modo algum, até porque venho cá muito poucas vezes e penso que não é nada disso, mas eu vou com alguma frequência a uma igreja e as pessoas ficam imenso tempo a cantar. Quer dizer, acho que são cânticos a mais e também, se calhar, também até no aspecto dos instrumentos que usam. Será que isto não pode tirar também protagonismo? Não sei, isto é eu não tenho a certeza, gostava da sua opinião. O Papa Francisco, nos números em que fala desta questão, números 135 a números 144, começa por dizer o contexto litúrgico da celebração, a celebração litúrgica como o contexto onde a homilia se desenvolve. E eu penso que o Santo Padre diz muito bem este aspecto, né? A homilia não pode ser um espetáculo de divertimento, não corresponde à lógica dos recursos mediáticos, mas deve dar fervor e significado à celebração. o que o Papa diz aqui, sua homilia podia ser dado sobre todas as outras dimensões da celebração litúrgica. Podíamos dizer, o canto não pode ser um espetáculo de divertimento, não corresponde à lógica dos recursos mediáticos, mas deve dar fervor e significado à celebração. Os ministros não... Podíamos estar aqui a dizer esta frase, declinando-a nas vários agentes, ou nos vários momentos celebrativos, ou nos vários daqueles que são os componentes da celebração litúrgica, desde o canto à decoração floral, até as próprias flores, à beleza dos paramentos, ao cuidado para com os diversos agentes, os ministros, os acólitos, os leitores, etc. Ou seja, não deve ser um espetáculo de divertimento, não corresponde à lógica dos recursos mediáticos, mas deve dar fervor e significado à celebração. Fervor e significado, não é? Eu estou a crer que muitas das nossas celebrações litúrgicas enfermam precisamente disto. Porque até se fazem coisas muito preparadas, muito bem estudadas, que envolvem muitas reuniões de preparação, que envolvem muitos recursos, mas não são capazes de dar o tal fervor e o tal significado à celebração litúrgica. O Francisco falava, e aliás já temos falado nisso noutras ocasiões, o caso das flores. Às vezes são tantas flores, tantas, que de facto a pessoa, mesmo que não queira, acaba por, em vez de se concentrar no altar, acaba por se concentrar nas flores, porque elas são tantas, tão variadas, são, enfim, pronto. Eu acho que é pena, é de facto, nós, as pessoas fazem isso com a melhor das intenções, é claro. Agora, o que nós temos é que ler os documentos do magistério, porque de contrário, nós estamos a fazer é a nosso gosto. Mas quer dizer, o problema aqui não está no nosso gosto, o problema está em obedecer. E já agora, eu até porque o tempo é pouco, eu ainda lhe queria colocar uma outra questão, que é uma dúvida, que se calhar nem será dúvida, acerca do canto. Eu ainda, no domingo, eu estava na missa e o canto de entrada foi um canto muito bonito. Adoremos, prostemos-nos por terra. Pronto, e já não me recordo mais o resto, até porque de músicas, nada. No entanto, eu verifiquei que aquele grupo que cantava isto tão bonito, mas que não passou da boca. Porque quando foi à consagração, nenhum ajoelhou. E eu depois disso já estive até com o elemento e disse, mas vocês cantaram uma coisa muito bonita, mas não... Mas isto não... Mas vocês à consagração ajoelham. Ah, nós temos a exceção. E disse, mas eu não tenho, não sei, eu penso que não tem. Porque eu li os documentos e a ideia que eu tenho é que, portanto, os únicos que não se devem ajudar é quando o espaço é de tal maneira curto, há tanta gente que não é possível, ou então, é pronto, que a pessoa tem problemas de saúde que já não dá para isso. Não sei, mas gostava de ouvir a sua opinião. Pois, com certeza. Nós vemos às vezes esse género de gente que se faz excepta. A Igreja recomenda, não é, durante a consagração, que se ajoelhe às palavras da consagração. Veja, eu como diácono ajoelho-me, porque é o que o ritual, o missal, na sua instrução, pede, não é? Portanto, eu não vejo razão nenhuma, tirando aquelas que falou, a exiguidade do espaço ou a dificuldades de ordem de saúde, físicas, que impossibilitem a genuflexão ao ajoelhar durante a consagração. Não vejo qualquer razão para isso. É pena porque, pronto, acabamos por fazer a nossa vontade, não é? Em vez de fazermos o que nos devem mandar. Penso que isso faz parte do relativismo em que nós vivemos e que às vezes pensamos que o relativismo é apenas dos outros, mas também é nosso, portanto é a nossa indiferença e eu querer fazer umas coisas, mas não querer fazer outras. Francisco, eu tenho apenas um minuto para si, se entender dizer mais alguma coisa para si. Para a doutora Teresa já nem lhe vou perguntar mais nada, uma vez que este bocadinho agora foi apenas consigo.